vontade. Amor, diz pra mim que tá tudo bem. E eu te faço uma canção. Esquece os problemas e vem. O moral de Bicoara.